obrigado. Obrigado. Obrigado pelo tudo que me destes. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Nessa longa caminhada que você me acompanhou, na estrada você nunca me deixou. Pra você não tem racismo, não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz, seu nome é Jesus. É Ele sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Seu nome é Jesus. É Ele sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Obrigado pelo teto. Obrigado pelo pão que hoje eu posso dividir com meu irmão. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Nessa longa caminhada que você me acompanhou, na estrada você nunca me deixou. Pra você não tem racismo, não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor. Seu nome é Jesus. É Ele sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz. Seu nome é Jesus. É feliz. Obrigado, Senhor, pela luz que iluminou o bom senso dos homens para que se desligassem os mísseis nucleares. Obrigado pelo sorriso da criança. Obrigado pela flor, pelo fruto, pela semente, pelo pão de cada dia. Obrigado pela solidariedade das pessoas de bom senso nesse mundo conturbado por tantas guerras. Obrigado por tudo, pelos amigos, pelos filhos. Obrigado pela paz nas pessoas enfermas. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.